logo deitar e dormir. Desespero toma conta de mim. Num minuto minha mente tão confusa até parece que vai explodir. Tenho vontade de sumir. Eu não sei, não sei se vou, se eu paro e sigo em frente. Será que vale a pena? Mas sonho que um dia tudo possa mudar. Foi quando olhei. Até parece que sou outra pessoa em mim. Olhei no espelho e disse sim.